Conversas Aleatórias. Três maiores santos do planeta Terra, já ia dizer Saturno. Podia ser. Os três não, maiores. Saturno não, Plutão que já não existe. Começamos bem. Os três maiores santos do planeta Terra. Discussão planetária, o que é que existe? O planeta existe, mas o que é não é planeta. É planeta? Anão, mas é um planeta. É um anão. Não, é planeta. É uma amostra não, de planeta. Não é um meteoro, é um planeta anão. Como há amostras de gente, também há amostras de planeta. Conclusão, foi desclassificado. Sim, deixa eu ver a segunda. Os três maiores santos do planeta Terra reúnem-se para gravar neste domingo 1 de novembro de 2015 a emissão 128 de Conversas Aleatórias. O maior santo de todos é Joaquim Luís, obviamente. Por acaso sou o mais alto. É, exatamente. Está bom? Está bom. Está eu bom. Estou muito bom, um bocado rouco. Notas. E gritaram até pelo Benfica. Não foi ontem, foi anteontem, mas fazemos conta. Ah, e o Hockey Patins foi ontem, foi. O Carlos Bonaparte é o segundo maior santo. Olá, ouvintes! Estamos também aqui para a nossa edição. Eu também estive a gritar muito. Pela União da Madeira. Não houve jogo, mas eu gritei na mesma, porque adepto do Benfica nunca deixa de ser de Sporting por causa disso, não é? Adepto do Benfica nunca deixa de ser de Sporting por causa disso. Isto para mim é a frase da semana, mas nós começámos com a música trazida, escolhida pelo Carlos, a Irene Coelho, Chinelinhas. Porquê, Carlos Bonaparte? Ora bem, antes de mais, como deve ser, olá ouvintes, boa tarde, bem-vindos da minha parte também a mais uma edição do nosso Conversas Aleatórias. Quanto à música que eu escolhi esta semana, na verdade já vem na semana anterior, mas devido ao facto de não ter havido programa, bom, houve nesta semana, Eu escolhi esta música por dois motivos. O primeiro deles é porque eu recentemente, e ainda ando a explorar essa coleção, encontrei uma coleção de discos de 78 rotações no YouTube. Ora, coisa que quando andava a procurar disto em 2013, 2012, não encontrava. Quando a primeira data de publicação destes discos tem sido de junho de 2014 para diante. E isto tem sido algo. É muito positivo, é muito gratificante ver que a música portuguesa está finalmente a ser valorizada. O segundo motivo. Houve um dia, agora não me recordo precisamente a data, mas houve um dia em que eu fui jantar à casa de um senhor que me ficou na memória. Já estive com ele uma vez. Foi nesse jantar. E foi num dia em que a Interweb estava a iniciar uma das suas etapas mais relevantes neste ano de 2015. E o senhor, que é um senhor, já percebi que é uma pessoa muito culta, ele tinha lá em casa uns discos de 78 rotações. Então decidiu mostrar-me um deles. Aliás, ele mostrou vários. E mostrou um deles, e até foi logo primeiro, disse: Ora, está aqui este, chama-se Chinelinhas, acho que era assim, né? Chinelinhas. De uma cantora, Irene Coelho, que eu por acaso até conhecia, sei que esteve migrada, conhecia, sorry, que era portuguesa, mas estava emigrada no Brasil, quando gravou a maior parte dos discos, etc, etc, etc. Eis que, no meio destes discos que eu fui conhecendo, deparei-me com este, Chinelinhas da Irene Coelho. Ora, o disco de 78 rotações andava mais aos S do que um bêbado, é um facto, mas nesta gravação está em perfeitas condições. E fez-me lembrar, desde então, a música tem estado. A música, o nome, a artista, não sei quê. Tem-me estado aquela coisa do Irene Coelho e MP3. Tem-me estado na cabeça. Faz-me lembrar esse jantar e essa pessoa e aquele momento singular de estar, entre aspas, rodeado de 78 rotações, de toda aquela magia, não é? Quando se coloca um 78 rotações e fica-se a ouvir a música, etc. Para mim foi algo extremamente mágico e pronto. Visto que encontrei uma versão boa desta música, decidi trazê-la. Pode ser. É música da nossa juventude, não é, Joaquim Pereira? Nós bem nos lembramos disto. Bom, Perfeitamente. vamos rapidamente para Ouviu um. falar de Irene Coelho? Hã? Ouviu falar de Irene Coelho ou não? Não, não é. Não, é anterior. Não é a filha do ator qualquer coisa com ele. Pois, tem uma coisa. Não, não. Isso deve ser antepassado. A fazer. Nena Coelho era das Ah! 12, mas isso já Pois. foi dos anos 80. Nós estamos Sim, a falar quase dos não. anos 80 do outro século. Não, foi antes, foi antes. Pois, Irene Coelho não me diz Já nada. foi, ainda foi antes de nós Exato. nascermos, Joaquim Pereira. Bom, recordação, rapidamente. Já que estamos a gravar o 1 de novembro, antes de Joaquim Pereira, há 70 anos, há 60, havia outro tipo de homenagem neste dia de arrumagem ao cemitério, ou estamos basicamente iguais ao que acontecia nos anos 40, 50? Havia a sério, quer dizer, era mais concorrido aquele. Porque antigamente havia dois dias. Havia o dia 1, que era o dia de Todos os Santos, e E havia o dia dois 2 de outros novembro, finais. que era o dia dos Os fiéis mortos defuntos, outros dos finais. fiéis. Ainda existe, não sei se sabe. Isso está igual. Mas agora só se faz o dia 1 porque era feriado, não sei se já o Não, não tiraram é, ali. não. Já não era. Não. Então, pronto. E de maneira que nesses dias eram dois dias feriados, e então os cemitérios enchiam-se Então, de mas a história pessoas. era a mesma. A arrumagem era a mesma, o contexto era o mesmo do que se faz hoje. Era mais. Não, o Sim, mesmo, o hábito era o casa. mesmo. Não Oh, estou a dizer a quantidade de pessoas. Desde que se começaram praticamente a inumar as pessoas em campo sagrado, ou seja, nos cemitérios, porque antigamente eram nas igrejas, era bom. Mas começou realmente, não posso precisar em que data, mas já é muito, muito, muito antigo. Posso dizer o que é que eu acho sobre isto? O que é que achas? Que esta data surgiu principalmente para rentabilizar o negócio. Oh, Carlos, lá vais tu com as tuas coisas. O que é que não se faz neste mundo que não seja para fomentar o negócio? E eu fico-me por aqui para não me estender muito mais, que tinha muito mais coisas a dizer sobre esses Até porque os negócios. ouvintes não viram, mas o Joaquim Stendhal Santos já dava o caso assim, dar assim uma bufetada assim, puxa. Estava quase a ver que iriam vencer à minha frente. Por exemplo, carnavais e tudo isso não é tudo negócio. Claro. Então, um país frio, que os carnavais sem carnaval costumam ser ainda restos do inverno. Virem as brasileiras, como se faz lá no Brasil, um país quente, todas descascadas. Isso é alguma coisa? Então você não gosta disso? Enfim, isso é então, falso. Não é o carnaval português que se fazia nos velhos tempos. Quando se começaram a ver os carnavais do Rio e não sei o quê. Claro, começou tudo a achar piada. Então é tuas pedras, é não sei o quê. Toca tudo a imitar. As rapariguinhas, elas vão ali também, não devem ser tímidos por isso, não. Ali todas as coisas. Muito bem. Coisa tremenda, frio. Música e recordação, passamos a um registro que não foi publicado nesta semana, tal como a música do Carlos não foi escolhida esta semana, mas eu li esta semana, na segunda-feira, poucos segundos antes de dar uma cabeçada numa parede, que ainda tenho aqui a marca. Numa parede, numa cadeira, mas o resto isso não interessa. Então nós ouvimos falar muitas vezes que o mundo está pior, o planeta está a caminhar a nível físico, humano, científico. Para mais uma crise, como já temos. Para uma desgraça, para uma perdição. Então eu vou trazer aqui um registro da revista Visão, de 22 de outubro de 2015. Dia 22 de outubro, que ficou marcado na história do Joaquim Pereira. Porque em 1913 foi publicada a primeira edição das Palavras Cruzadas. É assim que uma maneira de lhe trazer a efeméride da semana passada. Bem metida. A 22 de outubro. Mas agora em 2015. Li, por exemplo, vamos a vários aqui tópicos, 4 ou 5 tópicos. Fome. Em 1990 havia 1.000 milhões de pessoas subnutridas. Hoje são 800 milhões. Ou seja, desceu de 23,3% para 12,9%. Da população. Passou a quase metade, tendo em conta essas proporções. Guerras. Das 65 mil vítimas por ano na década de 1950, passamos a 2 mil por ano na década passada. Ou seja, 50 anos depois, de 65 mil para 2 mil mortes por ano. Diz o Steven Pinker até que estamos provavelmente a viver um dos momentos mais pacíficos da nossa espécie na Terra. Este Pinker é professor de psicologia da Universidade de Harvard. E especialista nas questões de violência no nosso planeta. Pobreza! Desculpa-me. Sim, pode interromper se me quiser. Só estão a haver 2 mil pessoas. Da última década, não estão a ser contabilizados desde 2010, de certeza. Ah, imagino que seja 2000 ou 2010. É isso que eu quero. Sim, é que houve guerra no Iraque, guerra no Afeganistão, as guerras. E agora estas que é continuamente, Mas estas só na Ucrânia foram 5 mil. Está bem. Não é? Portanto, fora o Estado. A média foi 2 mil por ano e eram 65 mil. Não era. Não era. Agora, não é guerra, mas é. É guerrilha. Guerrilhas. Pobreza. Pela primeira vez. Abaixo dos 10% da população mundial, segundo o Banco Mundial especialista, abaixo de 10% da população está na pobreza. Em 1990, a pobreza atingia 37%. Agora vai chegar abaixo do 10%. Painéis solares, as fontes renováveis de energia, aumento de 550% só nos últimos 6 anos. Homicídios, no século XIV, aqui já estamos a viajar muito, na Europa Ocidental, no século XIV, 1300 e tais, eram assassinadas cerca de 50 pessoas por 100 mil habitantes. 50 em cada 100 mil, ou seja, 5 em cada 10 mil. Hoje as estatísticas rondam uma pessoa por 100 mil, em cada 100 mil habitantes. Mortalidade infantil, por último. Nos últimos 25 anos, a taxa de mortalidade em crianças que têm menos de 5 anos baixou de 90 para 43 por mil nascimentos, ou seja, menos de metade do que acontecia em 1990. Ou seja, mais de 6 milhões de crianças salvas, tendo em conta estes números, no último quartilho de século. O mundo está mesmo assim tão pior? Pegando nestes bases que são factos, não são opiniões, são números. Factos? Então, factos, é assim, os factos são muito suscetíveis ainda assim. Porque os factos são tidos em conta em entendimentos. Não, entendimento, são números. Não, são ontem morriam 3, hoje morreu 1. Não há uma coisa. Guerras. O que é que se entende por guerra? Não é? Quem faz as estatísticas pode, por exemplo, incluir a Ucrânia ou não. Incluir a situação na Síria ou não. Não é? Claro que se inclui. Agora não se inclui, foi na década passada e isso não se punha. Mas as que havia na altura, claro que foram todas incluídas. Mas na guerra, na passada, não sei. Não sei até que. Pronto, isso aí não sei. Mas. Não sabes até que ponto? Tu não te lembras logo nos 4 primeiros anos, a quantidade de pessoas mortas envolvidas no Iraque e no Afeganistão, só nesses dois. Só nesses dois. Mas é isso que eu estou a tentar perceber. Onde é que, dá, onde é que está a média de 2 mil por ano? Porque é assim, vamos lá ver. Por exemplo, o que é que aconteceu, por exemplo, no World Trade Center? Foi um atentado terrorista? Ou seja, aquilo foi ou não um ato bélico? Ou seja, a que ponto, por exemplo, é que podemos... Há pessoas que categorizam isto como guerra porque foi o princípio de uma, não é? Depois a retaliação no Afeganistão. Foi o princípio de uma. Há pessoas que podem... Há quem encare isto como um atentado terrorista e não parte de uma guerra. Ou que o inclua, não é? 3 mil mortos. Só esse acontecimento já ultrapassava em 50% a média de 2001, por exemplo, não é? Ou seja... Mas sabes que 3 mil é muito pouco, tendo em conta os que morreram a seguir. Ou seja, no contra-ataque para os lados do Afeganistão. Exatamente. Mas eu estou a dizer, só esse em 2001, imaginando que 2002 e 2000 foram menos, não chegava, por isso é que eu digo, por exemplo, esse, mas assim, em 1990 a pobreza era 37%. Não é 37, chegou para menos 10, não foi? Sim, menos de 10. Este ano vai chegar a menos de 10. Não diz quanto, mas... 9%. Não fala de Portugal, pois não. Não, isto é tudo internacional. Todos os países não, juntos. Portugal não é um país pobre. Países pobres são aqueles que... Pobreza é extrema mesmo. Exatamente. Fomos à África, é fácil encontrar. Não sei se a percentagem é assim tão alta. Mais uma vez, eu acho... Tu desconfias de números todos, não consegues analisar. Não, porque assim... Não, porque assim... Porque depende... O que é que tu entendes também? Qual é que é o teu limite para a pobreza... ou seja, qual é que é o teu limite? Eu não tenho acesso a essa informação. Se o limite é per capita, se é subnutridas, crianças subnutridas, pessoas subnutridas, se o que é, isso eu não sei. Aqui deve haver um limite, por exemplo, económico, pessoas que têm 1 euro por dia, 2 euros por dia. Está o que dizes, deve haver. Eu não tenho essa informação. Ah, não sei dizer os números, mas há. Exatamente, por isso até há pessoas que têm menos que isso. Porque assim, se for menos de 1 euro por dia, essa média é muito fácil de se ultrapassar. Não é? Por daí 37 para 10. Depois, se a média for 3 euros por dia, bem, se calhar já não vai ser tão fácil de ultrapassar. Eu aí acho que de 37 para 10, ou para menos de 10, ou seja, eu levanto uma série de questões, pois é assim, claro, em século XIV, não é certo, não é? Nós estamos num período de paz muito maior, indiscutivelmente muito maior do que no século XIV ou XV, que elas estavam todas à guerra, não é? E que aquela questão da peste negra, que acabou, trouxe muita miséria, enfim, e havia muitas guerras e muitos mais por causa disso. Portanto, à parte desse facto, eu, e claro, da questão dos nascimentos das crianças, etc., é isso aí, eu acho que, se calhar, é dos poucos dados em que eu consigo confiar sem qualquer tipo de desconfiança. Os restantes, eu desconfio muito. Eu acho que nós não estamos, não... Eu, como mais estás habituado a ver coisas em contrário, depois quando surgem números. Mais uma vez, eu não vou pelas estatísticas. Porquê? Não dão jeito. Quando não se acredita, não dá jeito. Dão jeito. Ou melhor, quando se tem uma opinião contrária. Dão jeito. Também assim, quando nós... Porque casos realistas... Porque, ai, 10% daquilo. Avante. É assim, atenção, também aqui uma nota para o seguinte. Diz o Nuno, quando as estatísticas não dão jeito, não acreditamos. Ou quando temos já uma ideia pré-definida que vai contra isto que nos apresentam... E isso também reverte para o lado oposto. O facto de uma pessoa achar que o mundo está melhor vai fazer com que ela tente corroborar o seu pensamento, o seu entendimento com estatísticas, com dados, com... Mesmo que esses dados possam ser interpretados de uma outra maneira por outras pessoas. Ou seja, as estatísticas dão jeito a toda a gente. Dão jeito aos que acreditam nelas. E dão jeito aos que não acreditam. Mas repara que eu, antes de ler isto, não tinha ideia nem a favor nem contra. Não fazia ideia de nenhum destes números, eu não sabia em quanto é que andávamos. E eu é que me parei com isto, e lembrei-me logo dos títulos dos estimados colegas jornalistas e senhores de estudos e não sei o quê, que fazem isto ao fim do mundo, E quando olho para números, repara que eu não tinha ideia nem para boa nem contra. Olha, não sabia se o mundo sabe pior ou melhor do que há 25 anos ou do que há 1000. Há um estudo que saiu há muito pouco tempo que diz que cheirar, como quem diz assim, flatulências que ajuda na redução da potencialização do cancro. Isto é um estudo. Tem alguma base. Para quem é altamente gasoso, dá jeito. Para quem não gosta disso, acha desconfortável, acha ridículo. Ou seja, todos os estudos, todas as estatísticas, quando são de universidades, quando são de centros, quando não, têm sempre alguma base de fundamentação. Mas é apenas e só um indicador. Ele não pode ser nunca tomado como uma realidade absoluta. Isto faz-me lembrar outra. Embora, atenção, só, desculpa, eu não estou a dizer que o que está aí é mentira. Estou apenas a dizer que não acredito em tudo, até porque eu não tenho informação das bases, dos indicadores deles para fundamentarem o estudo. Se, por exemplo, se o nível de pobreza se é 1 euro, se é 3 euros, a questão da guerra, se que, número, que guerras é que foram buscar para incluir, não é? Porque então, não é? Nós estávamos muito melhor, por exemplo, em 1920 do que em 1944, por exemplo, não é? Tudo depende do... Ou seja, é preciso... Eu para eu poder dizer assim, realmente, eu admito isto assim, eu tenho que ter uma base maior do que me espetarem, com uma série de números já feitos. Mas estás a fazer uma comparação de datas de uma altura em que já a guerra tinha ficado para trás, embora houvesse... Pronto, 1910 e 1940. Também já havia guerra na segunda parte, na 1940. Aqui estamos a comparar 1990... em que não havia guerra mundial como havia em 41 e 44, com hoje que também não há nenhuma guerra mundial, pelo menos declarada. Mas aí a fazer comparações com na altura em que havia guerra e que não havia. Na altura também não havia declarada. Em 40 e 44 não havia? Não, tu é que estás a fazer comparação entre uma altura em que há guerra e outra que não havia. Na década de 90. Pronto, em 90 não havia guerra mundial, nem agora há. Quer dizer, oficial não há. Nem numa nem noutra. Pois, não há. O cara... Queres contar os milhões de pessoas que morreram só entre 39 e 45? Compensa logo os últimos 30 anos ou mais. Não é? Compensa não, só mais. Por isso não pode estar a comprar. Mas entre 39 e... Entre 39... E 45. Não foi os alemães a treinarem-se para fazer a Primeira Guerra Mundial? Segunda. Segunda Guerra Mundial. Foram para a Espanha treinar. E que pagou por os espanhóis. Não houve para lá milhares e milhares e milhares de mortos. Mas isso foi uma amostra em relação ao que veio a seguir. Também na Espanha também não há tanta gente, ainda assim. Notícia. Vamos até à Áustria, já que estávamos a falar da Alemanha da Segunda Guerra, lembramos o Hitler e vamos até à Áustria. No domingo, alertaram que iriam encerrar as fronteiras aos refugiados caso a Alemanha deixasse de aceitar as dezenas de milhares de pessoas fugidas de zonas de conflito que tentam chegar àquele país pela rota dos Balcãs, isto já sabemos. Dia 28, quarta-feira, a Áustria anunciou que vai erguer uma cerca, uma fronteira artificial, como é? Um muro, quase, ao longo da sua fronteira com a Eslovénia para controlar o fluxo migratório. Isto foi uma revelação oficial da ministra do Interior da Áustria, Joanna Mikl-Leitner. Vou virar primeiro para o Joaquim, Luís, que tem mais anos de história, e vamos apelar à história, misturado com esta notícia, uma lição de história. O caminho é mesmo por aqui, Joaquim? Quando se começam a acumular dezenas e centenas de milhares de pessoas para um país? Isto tem duas vertentes. A humanidade manda-nos abrir as portas a todos esses refugiados, velhos, crianças, toda a gente, homens, mulheres, etc. Mas depois temos de ver o lado prático. Há países, e então estes ali dos Balcãs, que já estão, devido aos conflitos que lá têm havido, também eles próprios, já estão subdesenvolvidos, já estão na miséria, ainda vão para lá meter mais gente, passar por lá. Como é que eles podem? Como é que eles podem? Claro que é um... Não se pode fazer bem, porque pá, não há condições. Nós aqui, Nós aqui estamos a viver mal, mal, mal, mal. E vamos meter cá pessoas. Eu tenho muito pena deles. Mas se eu já pouco ganho para sustentar a minha casa, ainda vou meter mais para me tirar mais um bocadinho. Epá, é difícil, isto é difícil. É uma situação dramática, porque nós mesmo que queiramos ser samaritanos, queiramos ser caridosos, é-nos difícil, porque não temos os países ricos, Américas e Alemanhas, e principalmente esses dois, poderiam fazer isso. Agora os outros todos. Resumindo, percebe o encerramento de fronteiras? Eu percebo. Claro. Ora, contexto apenas histórico, não é? Apenas? Eu puxei aqui com um joguinho mais com a história dele. Ah, não, tampouco disseste o contexto apenas histórico. Eu ia dizer porque apenas histórico. Diz? Não me lembro dizer isso. Eu disse, misturando aqui um bocado uma lição de história, da história e do que o Joaquim já tem para contar de outros filmes. Assim, eu acho que o caminho tem que ser este, mas não só este. Aliás, agora tem que ser um bocado este, porque isto como é que se costuma dizer? Quem semeia ventos, colhe tempestades, não é? Basicamente foi isso que aconteceu. Basicamente isto resume-se ao facto de em outras décadas, se calhar até já a partir, vamos dizer assim, a partir do século XVII, XVI, foi quando começou a grande exploração, Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Holanda também, foram todos por aí a explorar as Áfricas e as roubar, Ásias. Roubar. Pois. E administrá-las como quiseram, portanto fizeram as divisões administrativas a que decidiram chamar países. Países tipo Nigéria, ou seja, o Biafra não tinha nada a ver com o resto do país, os Camarões, aquilo era dos Camarões franceses, os Camarões do Sul, depois dos Unidos Todos num, e aquilo foi o Caraças, enfim. E depois tem muitas histórias do género. E tudo isto para dizer que é naturalmente, e o caso mais grave, que é o da Síria, Iraque, nós vemos então por aí, aquilo era tudo reinos totalmente diferentes. E vamos ver, quem colhe ventos, quem semeia ventos, colhe tempestades. É o que aconteceu. Eles provocaram toda esta situação, subestimaram, acharam que sem armas de destruição maciça não se ia chegar muito longe, enfim, podia haver aquelas guerritas e tal, mas também não era interessante. Até que de repente, pronto, surge esta migração, por uma parte explicável, por outra de dimensões completamente inexplicáveis. Só para a Grécia chegaram mais de 560 mil pessoas neste ano. A Grécia, outro país, desculpe, Carlos, interromper, não é também outro país que está em grandes dificuldades e aparece-lhe assim pela porta dentro milhares e milhares e milhares de pessoas. O que é que eles fazem? Não interessa de passagem, mas, por exemplo, na ilha de Lesbos, acho que era na ilha de Lesbos, já não tenho certeza, mas eu sei que há uma ilha que tinha 85 mil habitantes. De repente passou a ter 65 mil. Porquê? Porque 20 mil deles eram refugiados que estavam lá encampados. É que depois aquilo causa um desequilíbrio, não é? Faz lembrar, acho que é o Nauru, que é um país que teve no máximo 250 habitantes, mas de repente perdeu essa população porque não havia hipótese. Ou seja, os recursos naturais disponíveis, os recursos, ou seja, a população humana, supera e muito os recursos humanos disponíveis naquela localidade, não é? O que aconteceu nessa ilha. E pronto, e depois temos estas situações. Só uma nota também por uma coisa que o Joaquim disse há pouco, que nós vivemos mal, mal, mal. Nós não sabemos a sorte que temos. Isso é que é aquilo que eu acho. Nós vivemos muito bem. Mas sabes que para o Joaquim é sempre o fim do mundo. Estamos sempre, mais com, pobres. Comparando com o mundo à nossa volta, nós vivemos estamos quase num paraíso. Mas quase mesmo. Mas é que é mesmo. Não, está tudo muito mal. Está tudo uma miséria. Não é, Joaquim? Sempre. Então não sei porque é que os jornais vêm sempre cheios e as televisões. Eu e o Flamengo matou. O Flamengo matou. Porque se estivesse tudo bem, eles vendiam o... Quer dizer, já vendem pouco. Fora o Correio da Manhã, já vendem pouco. Já não entro outra vez nessa. Bom, vamos já para a reta final. Eu falei na Áustria, mas Bulgária e sobretudo a Hungria também já andaram com estes cercos às suas fronteiras. Vamos já para a reta final com um registro sonoro que canta assim. É uma cantoria um bocado feia. Bom, seria... Esse barulho que escutámos fundo, e que ainda continuamos a escutar, foi de um polícia nos Estados Unidos da América, que chegou a um liceu, a escola secundária de Spring Valley, na Carolina do Sul, e, engraçado, tinha lido na Carolina do Sul, e então ele chegou à escola e o barulho que ouvimos foi ele, a polícia, a mandar a jovem, acho que 16 anos, a mandar a jovem para o chão, a cadeira foi para trás, com ela lá sentada, pam. O xerife, pelo juiz, foi chamado, o xerife chama-se... este agente chama-se Ben Fields, e o xerife foi lá chamado para ter uma estudante que estava a atrapalhar a aula e recusava-se a sair. Então o homem agarrou a jovem pelo pescoço, atirou para o chão. Um aluno que estava lá disse que a aluna não fez nada para provocar o agente, não tinha feito nada. Antes do vídeo estava totalmente quieta. E conta ainda que ela só estava a mascar pastilha elástica, mais nada. O professor disse que a aluna devia ter cooperado com o agente. E isto, depois, claro, surge ainda outro parágrafo que diz que este incidente acontece numa altura em que as autoridades têm sido escrutinadas no uso excessivo de força, principalmente contra minorias. Portanto, isso foi, acho que, segunda-feira. O meu avô costuma dizer, acho que era o meu avô, dizia assim, e diz, a polícia é criticada quando não faz nada. A polícia é criticada quando faz alguma coisa. Porquê? Porque mete-me nojo, que é mesmo assim, estas histórias. Uma pessoa não está lá, não pode dizer o que foi ou o que não foi. Mas venham-me dizer que a jovem estava totalmente quietinha. Antes, até lhe ofereceu um beijinho e convidou para jantar. O agente, foi, antes de ele entrar. Pois. O que é que... Quer dizer, o polícia chega lá porque foi chamado pelo professor, pelo diretor da escola, porque ela estava a se armar em campeão e já tinha sido ameaçadora ou violenta dentro da sala. Chegou lá, terá dito, digo eu, para ela sair. Para ela repetiu o que os outros disseram. Ela não foi. Foi uma segunda vez. E ela começou a ser. Toma, vai tirar um cuma. Olha, desculpa, olha, não te importas de te levantar? Só um bocadinho. E o polícia para ela. E só um bocadinho. Vai até, mas não te incomodes muito. Se incomodar, deixa-te estar. Mas, faça favor, espere só um bocadinho que eu vou já. Era assim que o polícia devia ter agido, não era? Porque, e lá vem a história de os polícias têm caído contra minorias. A mulher era negra e pronto, lá vem o fim do mundo. Quer dizer, isto aqui, a polícia é sempre criticada. E é sempre o mal da fita, é sempre o moina. Carlos. É, neste caso eu acho que não faz sentido nenhum a dimensão desta notícia. Porque é assim, a partir do momento que uma pessoa que não coopera com as autoridades, não se pode queixar das consequências que vai ter daí. Se tentou uma vez, duas contigo, e tu não fazes, estás à espera de quê? De seres homenageado? Se fosse casos como aquele do Michael, acho que era Michael Brown, não é? O tal do negro que foi assassinado, sim, que estava desarmado, e que aí até se comprovou que estava desarmado. Mas mesmo aí não sabes o que é que aconteceu antes. Não, mas também nada justifica... Sim, está bem, está bem. Aí eu acho que não justifica o que aconteceu. Mas neste caso acho perfeitamente legítimo, acho que era até a única hipótese que o polícia tinha de impor a autoridade, já que não tinha sido bem. Se ela não quer, vai à força, é fechar por ela. Exatamente. A cadeira caiu, como não podia não ter caído. Se ela não tivesse ajudado, não tinha caído a cadeira. Diz. Exatamente. E o xerife de lá acabou por demitir, depois o homenzinho, não foi? Sim, ou está em processo, está suspenso, enquanto tem investigação está em curso. Está muito mal feito, eu acho que... Por acaso é uma coisa engraçada, que eu gosto muito da América. É um país que eu admiro. A América é um continente, mas sim, os Estados Unidos da América é o país, pois, que está a referir. Quando a gente fala... Quando a não, gente México fala, quando é um nós país. Falamos na América, subentende-se que é os Estados Unidos da América. Ora, nós estamos todos os dias a ser martelados com notícias, cada qual mais espatafúrdica. Martelado. Mais sei lá. Martelinho já boa vista. Olha, filhos... Veio ontem no jornal. Sim. Conclusão. Que foi? Martelinho. Deve ter falado sobre alguma coisa. Não interessa. Conclusão. E eles têm um programa, não sei qual deles é, que seria aquelas perseguições e não sei o quê. Em grande velocidade, depois param e começam a hostir. A polícia não pode responder. Tem de entrar a matar também. A matar? Pode ser os outros. Estão a disparar contra a disparar contra a polícia para os matar. Não, eles viam ir para a frente e à espera ser... Espera aí um bocadinho. Acerta em mim. Eu, tudo notícias da América... Não é só na América. Aqui nota-se mais... Género, na América, eu vejo o meu filho e a minha neta a falarem, olha isto assim, assim. Epá, e vem quase todos os Estados Unidos. Mete-me nojo. Exatamente, foi a expressão que eu usei. Porque esta coisa, ai, ah, coitadinhos, ai, a menina teve paradinha. É, vamos fechar. Estava a rezar, ela estava hoje, a rezar. Hoje, para celebrar com os santos, abrimos e fechamos com a música. Acho que é a primeira vez que estamos os três, assim, assim. E para mim tem uma recordação pessoal, rápida, porque faz hoje 5 anos, e na Antena Web, que a história já tinha começado um concerto, não foi, Carlos? Um Storyteller, uma emissão especial de Storyteller, um novembro de 2010. Storyteller, traduzido para português, contador de histórias, e que foi protagonizado por mim, a primeira vez que eu tive a oportunidade, isto graças ao Carlos Bonaparte, ele não está aqui, mas quando estiver, vou-lhe dar um beijinho. Já um por mim também. Ah, com certeza, estou de todo o gosto. E então eu, graças a ele e graças à rádio, consegui... E houve uma emissão especial de Storyteller, em vez de ser músico estrangeiro, houve músico português, cantado em português, um músico um bocado braguinho, mas houve direito a comida e bebida à borda, com as minhas músicas, com originais. Não vou trazer aqui música, mas vou... Original meu. Mas vou trazer aquela que me lembra, é a primeira recordação forte que eu tenho de um Storyteller. É de 2001, e vamos até à Escócia escutar os Travis, que fizeram uma versão da música da Britney Spears, chamada Baby One More Time. E acho também curioso o que se consegue fazer na música. Pegar uma música totalmente pop, criada até pelo Max Martin, que é quase um mestre nas músicas pop, e transformar numa versão assim acústica, que até gosto mais do que ouvir a original. É misturando isto, a música e a recordação desse Storyteller que faz os 5 anos, que vamos já com mais musiquinha, desta vez com guitarras. Ninguém fala. Pronto. Vamos embora. Até para a semana. Até para a semana. Boa tarde. Para a semana estaremos para a emissão 129, que já não é 128 kbytes. Tell me.